wonderful like before. E agora eu trago uma das minhas paixões, porque me acompanhou durante toda a juventude, que são todas as maravilhosas composições do Alan Parsons Project. O Alan Parsons é nascido em 1948, portanto, como eu digo, é realmente a base do que construiu música de qualidade, inovou em modelos de novos estilos e que perduram até hoje, e são artistas que estão na ativa. O Alan Parsons, britânico, ele é um engenheiro de som, compositor, produtor de discos, e também ele é músico. Com toda essa riqueza de talento, ele também tem no seu currículo algo que é simplesmente memorável e faz história. Ele foi produtor dos discos dos Beatles, Abbey Road e Let It Be, considerados talvez os dois mais famosos, e também de várias gravações do Pink Floyd. Mas o Alan Parsons, num determinado momento, embarcou num projeto dele com um time de músicos que ele escolheu, e fizeram uma série de CDs, no caso não eram CDs, hoje viraram CDs, que hoje a gente pega essa mania de dizer CD, mas eu comprei esses discos todos porque eu os colecionava, eram LPs, encartes lindos, ele tinha um cuidado muito grande numa produção esmerada, e eram todos temáticos. Um deles, eu me lembro, só como exemplo, é o Gaudí, que é belíssimo, que faz referência a esse grande artista espanhol e arquiteto, e que construiu talvez uma das obras mais inusitadas e belíssima, que é a Sagrada Família. E Esse projeto, que era um LP, que hoje ainda vocês encontram e que talvez em um determinado momento eu traga para que vocês escutem, é um projeto todo de várias músicas tematizando Gaudí e a sua riqueza artística transposta para a linguagem da música. Essa é a leitura que o Alan Parsons e o seu grupo fizeram. E é, até hoje, muitos jovens, muitos admiradores da boa música que o rock de qualidade trouxe e continua trazendo, são admiradores e colecionadores das gravações do Alan Parsons, porque elas foram todas refeitas, remasterizadas e retrabalhadas, que é exatamente o que eu estou trazendo para vocês hoje. Então, aqueles que já conhecem a obra do Alan Parsons e se interessarem, procurem informação, porque vocês encontram muita coisa a respeito, até na Wikipédia, com vários detalhes sobre a obra. O que eu estou trazendo hoje, eu especificamente eu conto depois de mais algumas faixas que vocês, sem dúvida, vão apreciar. Yeah. Thank you. falls to the ground. I can hear the call of an echoing voice, and there's no one around. Oh, we're two of a kind, silence and I. We need a chance to talk things over. Two of a kind, silence and I. We'll find a way to work it out. E o CD que vocês estão ouvindo, essa versão remasterizada e mais recente, é o Eye in the Sky, que compõe toda a produção do Alan Parsons no seu famoso projeto. E, sem dúvida, a riqueza do projeto do Alan Parsons está na grande variedade de estilos. Vocês percebem que ele passa de um rock bem mais movimentado e há músicas muito doces, sons muito suaves, e tudo isso com letras significativas que atendem ao tema proposto em cada uma das suas produções, que são muito aprofundadas, que se baseiam em pesquisas e trazem todo um enfoque que é rico, não só melodicamente, como também em termos de poesia e como abordagem, visão, análise e uma interpretação da realidade muito, muito sensível. Portanto, Alan Parsons não poderia deixar de estar presente e estará mais vezes no nosso Questão de Sensibilidade. Don't. Thank you. shadows approaching me. Questão de sensibilidade de hoje, trazendo para vocês o Alan Parsons Project numa versão remasterizada do antigo LP e hoje CD Eye in the Sky. Thank you.